Glória a Deus. Bem, irmãos, nós estávamos vendo na última reunião a respeito das funções do corpo e nós vimos como por que é importante conhecermos a respeito do nosso corpo, como ele funciona do ponto de vista espiritual, para nós lidarmos com as tentações que vêm. Agora, a palavra do Senhor nos mostra que existe algo que nós temos que fazer com o nosso corpo. Abre aí sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1. Acho que os irmãos devem saber de cor, né? O que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresenteis o quê? Os vossos corpos. Percebe que Deus está interessado que você apresente o seu corpo também. Olha o equívoco de alguns pensarem que a vida cristã é toda espiritual. Não, tem esse aspecto aqui. Deus está interessado no seu corpo também. O seu corpo é de Deus. E a Bíblia fala que você tem que apresentá-lo para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. Olha o racional aí, tem a ver com a alma. Olha o ser completo envolvido aqui. Não é? Paulo, abre lá em 1 Coríntios capítulo 9. Paulo, alguém vai dizer, pastor, o que é apresentar como sacrifício vivo? É algum tipo de ascetismo? Essa é uma palavrinha que não é muito conhecida da maioria. O que é ascetismo? Quem sabe? O ascetismo é uma prática religiosa de tentar agradar a Deus, infringindo sofrimento e dor ao corpo. Então é aquela pessoa que pensa que a disciplina que Deus quer tem que resultar em sofrimento. Ele dorme em cama de prego, entendeu? Está fazendo frio, ele larga a cama quentinha e vai dormir lá fora no frio, porque ele tem que tratar com a carne dele. Isso é ascetismo. Não é a vontade de Deus que vivamos uma vida asceta. Entendemos? Na história da igreja teve um período de muito ascetismo, né? Nos monges, naqueles mosteiros. Até hoje ainda tem. Estava lendo esses dias sobre os monges, eram os trapistas, que dormiam em túmulo. Eles têm uma classe de monge que até hoje na Itália eles dormem em túmulos, no cemitério, para meditar a respeito da vida e da morte. Senhor Jesus, honestamente, não creio que é isso que o Senhor está dizendo. Mas Paulo chega a dizer algo muito forte com relação ao corpo, que beira isso. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo o quê, meus irmãos? Desqualificado. Você pode ser qualificado ou não por causa do seu corpo. Mas Paulo fala, eu não quero ser reprovado, não quero ser desqualificado, então o que eu faço? Eu esmurro meu corpo. Mas será que Paulo está querendo dizer que realmente ele esmurrava o corpo dele, literalmente? Creio que não se parece com o ensino bíblico, nem o ensino dele. Eu creio que essa é uma força de expressão, uma hipérbole que ele está usando, um exagero de linguagem, para dizer o seguinte: o meu corpo quer coisas, o meu corpo clama por coisas, mas eu nego veementemente. O meu corpo deseja coisas, mas eu não vivo de acordo com os seus desejos. Mas eu o disciplino, eu o reduzo a um servo, a um escravo. Ele me obedece. É isso que Paulo está dizendo. Não tem como, presta atenção para você, não existe cristianismo sem disciplina. Está ouvindo? Diga para o seu vizinho isso, fala, irmão, não tem cristianismo sem disciplina. Não existe cristianismo sem disciplina. Mas lembra, disciplinar não é usar de ascetismo. É uma palavrinha difícil, mas não tem outra para colocar no lugar. Então, só lembrando, nosso corpo e a nossa alma são parte do nosso ser natural, que é chamado de carne no Novo Testamento. Carnal, então, é aquele que vive no nível natural, ou seja, no nível da alma e das sensações do seu corpo. O que é uma coisa extremamente séria, ser carnal. Que o Senhor nos ajude a sermos disciplinados, querido. Quando falamos de disciplina, às vezes podemos incorrer em exageros. Mas disciplina é um dos aspectos importantes da nossa vida cristã. Entende? Por exemplo, você precisa de investir tempo orando. E para isso você deve disciplinar-se. Disciplinar-se. Você precisa investir tempo estudando a palavra, lendo a palavra. Não tem como você ter uma vida de uma transformação da alma sem renovar sua mente com a palavra de Deus. E isso exige disciplina. E a disciplina no começo parece difícil, mas depois que se torna um hábito, as coisas ficam mais fáceis. Agora, nunca confunda disciplina com legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é a mentalidade que eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Se eu não fizer, Deus vai me rejeitar. Isso é mentira do diabo. Está me ouvindo? Você é aceito por causa do Senhor Jesus. Pela graça, pelo sangue derramado, você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos. Você é que ganha com a disciplina. Deus mesmo não ganha nada. O que você pode dar para Deus que ele já não tenha? Mas quando você jejua, você não está fazendo algo exatamente para convencer a Deus, ou que você vai acrescentar algo para o tesouro do céu. Você está fazendo algo para você mesmo. É disciplina para você mesmo. Mas não fica pensando também que depois do jejum você agora é mais amado do que era antes. Porque Deus não pode te amar mais do que ele já ama. Deus já te ama na medida máxima para amar. Já investiu todo o amor em você. Mas tem alguns irmãos que se fica um dia sem orar, acho que não estou bem, acho que eu não orei hoje, então não posso ministrar, não posso estar com os irmãos. Cuidado com isso, não transforme as disciplinas num tipo de obras para ser aceito diante de Deus. Não é essa a intenção do Senhor, tá bom? Mas também não fique falando da graça como quem diz, não, eu estou debaixo da graça, não tenho que fazer mais nada e posso então agora viver de qualquer jeito. Não pode. Ninguém falou mais da graça do que Paulo, e Paulo esmurrava o seu corpo. Portanto, você precisa ter disciplina também. Estabelecer padrões, padrões da palavra de Deus. O vencedor esmurra o seu corpo com o intuito de ser qualificado diante de Deus. Existem coisas que nos desqualificam, irmãos. Amém? Quantos querem ser vencedor em nome de Jesus? Isso implica em disciplina do corpo. Eu queria falar de algumas implicações práticas daquilo que temos falado com relação à dimensão tríplice do homem. Primeira implicação prática que eu queria compartilhar com você, com relação à atitude que devemos ter com cada parte do nosso ser. Nós vimos que o espírito deve ser exercitado, a alma deve ser transformada e o corpo deve ser disciplinado. A maneira de você vencer, essa disciplina do corpo tem a ver também com vencer o pecado, irmãos. Disciplina te ajuda a vencer o pecado. A maneira de você vencer o pecado é fugindo. Você não vence a carne enfrentando ela, está me ouvindo? O diabo você vence resistindo. O que que Tiago diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com relação à carne, o que que Paulo diz a Timóteo? Fugir das paixões. Que coisa interessante. Quer dizer, o diabo eu devo resistir, mas quando a carne se levantar, a Bíblia fala, não lute contra ela, você não vai ser páreo para ela, só o espírito guerreia contra a carne, você foge, faz igual José, sai correndo. Eu tenho posturas comigo, por exemplo, eu não vou em banca de revista, não vou, não fica bem para mim, alguém pode passar e dizer, o pastor estava lá na banca de revista, quem sabe o que ele estava olhando. Não é? Então não quero dar essa margem, não vou, mas primeiro porque eu também conheço a minha carne e sei que eu fico com vontade de olhar, e como hoje fica tudo exposto, acaba que numa dessas, numa passagem de olho assim, aí fixa. Então eu não vou, eu fujo de ocasiões, eu fujo de situações, fujo daquilo que pode me conduzir ao erro, entende? Na minha casa tem TV por assinatura e eles têm um sistema de autocensura, que você coloca uma senha. E eu mesmo mando a minha esposa colocar a senha, eu falo, não precisa me contar. Nem que eu te implore, você não fale. Nem que eu diga, pelo amor de Deus, fala qual é a senha, eu quero ver esse filme. Você fala, não vou contar, não vou dizer. Entende? Aí eu falo, mas quem vai guardar ela? Ela é mais forte que eu. Ela me guarda, e os anjos de Deus guardam ela. Entende? Você precisa de criar meios de fugir. Né? Eu coloquei um firewire, uma proteção na minha internet violenta. Qualquer pop-up, alguma coisa que tenha qualquer conotação sexual que aparece, na hora, corta. Porque tem pessoas enviadas do diabo que manda e-mails para a gente. Uma hora dessa, alguém mexendo nos meus e-mails pode dizer, peraí, pastor Luiz está ganhando uns e-mails desses. E eu mesmo, imagina se eu vou fazer um negócio desse. Mas isso pode acontecer. Então tem proteção também. Você precisa de fazer isso. Porque é terrível. Eu não quero cair na disciplina de Deus. Disciplina de Deus é sério. E uma das maneiras que deu disciplina é através do vexame. Eita. Vexame, Deus, o que você faz escondido, Deus põe no telhado. O que você faz no escuro, Deus coloca no sol do meio-dia. Não se iluda. Deus põe você às caras. Emprestei meu notebook. Nós tínhamos um irmãozinho, ele não está na videira mais, ele trabalhava reproduzindo CD, fita. E nós estávamos numa conferência uma vez, no Jardim América. Ele pediu meu notebook para poder gravar as pregações. Eu falei, claro, irmão, pode pegar, usa lá. Aí quando acabou, pastor, pode lá para casa, preciso editar. Pode, mas olha, cuidado, tá? Que a recomendação toda. Mas não lembrei de falar para ele, ó, não entra em site pornográfico, não, tá? Pois o menino entrou no meu notebook. E no outro dia, o que que acontece? Eu vou ligar o notebook e estou lá mexendo. Não sei por que cargas d'água apareceu um aviso, não era nada indecente, mas a Playboy está com promoção não sei do que. Eu falei, Playboy? Que é isso? Eu fui checar, ele tinha entrado em tudo quanto é lugar. Eu cheguei nele, como quem não sabe nada, falei, irmão, você não mexeu no meu computador, não colocou nada nele, não conectou em nada errado, ou você fez? Que é isso, pastor? Nunca! Aí eu tive que mostrar para ele, quase morreu. Uma vez eu era pastor na Fama, e eu estava pregando, nunca esqueço disso. Estava pregando e fiz um apelo. Tinha um irmãozinho, ninguém sabia, depois ele me contou que ele estava vendo revistinha erótica, e ele comprava numa certa banca de revista. Só que ninguém sabia, era só entre ele, ele achava que ninguém estava vendo, né? Mas acontece que eu fiz o apelo, e aí muita gente e tal, eu precisava de ajuda para orar, eu falei, fulano, vem cá, me ajuda, Beltrano, e você, irmão, vem cá, ora com esse aqui. Adivinha com o que eu mandei ele orar? Com o dono da banca da revista. Ele, não, pastor, não, irmão, por favor, vem cá, ora aqui com ele. Ele chegou perto do outro, e o outro olhou para ele, como diz o outro, já te vi, rapaz, já te vi, você agora está aqui, olha o que, que Deus não faz, como que Deus não trata. Ele teve que falar, porque o dono da banca já ia dizer, ô pastor, esse fulano aqui é meu freguês, dos melhores, e agora ele vem orar comigo? Que coisa, como é que eu tinha que mandar logo ele? Tanta gente, por que eu tinha que mandar logo ele? Porque não foi eu. Deus pegou minha mão na hora e ergueu e apontou para ele assim, ó. Deus faz isso, não é? Precisamos ser fortes para disciplinar. Deus não tem problema nenhum em fazer isso. O Senhor disse para Davi, você fez escondido, eu vou agora fazer com você o meio-dia, a luz do sol. Todos vão saber. Então, cuidado com a disciplina. Antes que o Senhor discipline, discipline você mesmo, o seu corpo. Amém. Com relação ao tempo da nossa salvação, o nosso espírito foi regenerado no passado. A nossa alma, no presente, está sendo transformada. E o nosso corpo, no futuro, vai ser glorificado. Esses são tempos presentes. Por isso podemos dizer que nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e no futuro também seremos salvos. Os três tempos, eles existem ao mesmo tempo. Você pode dizer, a Bíblia fala de fato, que nós já fomos resgatados, já fomos salvos. Isso é com relação ao nosso espírito, porque nós já nascemos de novo. A Bíblia também fala, lá em Romanos capítulo 5, que nós estamos sendo salvos pela sua vida. Ora, como é que é isso? Está sendo salvo, mas não é mais uma questão de novo nascimento. Agora é uma questão de transformação. É um processo contínuo que vai durar a sua vida inteira, né? Por isso é um processo constante aí dizer que você está sendo salvo. E no futuro o seu corpo será glorificado. Deus não faz obra no seu corpo hoje, a não ser cura, quando você precisa de cura física. Então, exceto a cura física, Deus hoje não faz obra no seu corpo. Não há nada para ser acrescentado ou transformado no seu corpo hoje. Essa obra vai ser no futuro. A obra de Deus hoje ela se concentra em transformar a sua alma, trabalhar com a sua mente, com a sua vontade, com as suas emoções. Por quê? Eu falei para os irmãos, o nosso espírito foi criado para conter a Deus, mas a nossa alma foi criada para refletir a Deus. O nosso espírito, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma boa ilustração para você entender isso é a mão e a luva. O nosso espírito é como uma luva. Ela foi criada para conter a mão, que é Deus. A luva é a imagem e semelhança da mão, mas a mão é o conteúdo da luva. O nosso espírito, ele tem a exata forma de Deus. Por isso, só Deus é que pode preenchê-lo. Amém, irmãos? Esse é o nosso espírito. Já foi feita a obra. Mas hoje Deus está trabalhando para que a nossa alma possa refleti-lo no seu caráter, na sua santidade. Amém? Expressá-lo apropriadamente. Essa é a obra de Deus com relação ao tempo da nossa salvação. Com relação ao propósito de Deus, podemos comparar. Você sabe, existe uma analogia no Velho Testamento. O Egito, deserto, o deserto e Canaã. O corpo, nessa analogia, aponta para o Egito. Por quê? Porque o corpo é o lugar onde o pecado habita. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, que o corpo é um lugar onde ele está preso, é o corpo desta morte. O corpo está sujeito ao pecado. Então, o corpo é um lugar ainda de escravidão e não tem remédio. Por isso vamos ganhar um corpo glorificado. Nesse aspecto, ele aponta para o Egito. A nossa alma aponta para o deserto. Por isso que aqueles que vivem no nível da alma, vivem em aridez e sequidão. Você que está acostumado a pensar muito em deserto, e deserto é um conceito muito usado no meio evangélico. Mas as pessoas, às vezes, usam fora do entendimento bíblico. Tem pessoas que todas as vezes que estão passando por uma tribulação, falam que está no deserto. Ah, eu estou numa luta, ela chama de deserto. Não é? Mas o deserto não se aplica necessariamente à tribulação. O deserto aconteceu por quê? O deserto aconteceu porque o povo não creu que podia entrar em Canaã. Mandaram os espias, irmãos, lembra da história. Não creram que poderiam derrotar os supostos gigantes que havia em Canaã. E porque não creram, eles ficaram peregrinando no deserto 40 anos. Por 40 anos não festejaram nenhuma das festas que Deus havia determinado. Porque no deserto não tem celebração. Já viram quem anda no livro da alma? É o tempo inteiro cheio de introspecção, pensativo, autopiedade, autocomiseração, autocondenação. Tudo é ele, em função dele. O tema do assunto dele é ele. É o tempo inteiro. Ai, cansa. Quem vive nesse nível, cansa. Não há celebração, não há festa. É só dando volta. A Bíblia fala que eles ficaram dando volta no deserto, 40 anos. Quem vive na alma vive dando volta. Volta e meia se encontra, ele está com os mesmos problemas, falando as mesmas coisas e na mesma atitude de autocomiseração. É ou não é? Ah, esse deserto, fomos sair do Egito, aquele tempo foi tão bom, mas é tanto tempo que não tem sido bom novamente. Lugar que não tinha festa, lugar onde não se planta e não se colhe. Deserto é um lugar onde não há fruto. Quem anda na alma também não tem fruto. Não tem fruto. Crente almático não multiplica célula, não tem discípulo, sabe, não realiza nada para Deus. Quer dizer, não avança. Ele não é instrumento de avanço para o reino, não é ameaça para o inferno, porque ele não crê que pode entrar em Canaã. Então não se planta, também não se colhe. Deserto é lugar de tédio. Você pode achar muito bonito em fotografia, mas vai andar lá para você ver. Nunca muda a paisagem. Não muda, tédio. Sabe o que é tédio? É que todo domingo é igual. Ah, eu não aguento mais, culto nunca muda, eu queria algo diferente. Ah, essa igreja que nunca muda as reuniões. Ah, a pregação do pastor também nunca muda, vou mudar de igreja. Aí ele muda de igreja. Porque ele muda de igreja, porque ele precisa de uma coisa nova. Porque quem está no deserto está sempre insatisfeito, é ou não é? Não era assim o povo de Israel? Sempre insatisfeito também. Por isso pensa muito bem antes de falar que você está no deserto, meu filho. Ah, pastor, mas tem um deserto que é inevitável. É verdade. É verdade. Entre o Egito e Canaã tem um deserto. É inevitável que você tenha um tempo da sua vida de infância. Mas Deus espera que você cresça. O tempo no deserto não tem que ser 40 anos. Pode ser a jornada de 6 meses até chegar em Canaã. E depois acaba. Não tem mais. Acabou. Não precisa mais viver assim. Eu sei que você eventualmente vai enfrentar tempos de sequidão na sua vida, tempos de luta, mas deserto daquele jeito nunca mais. Porque a vida no Espírito aponta para Canaã. Eu sei que você está acostumado a pensar em Canaã como sendo o céu, né? Mas se for o céu é complicado, porque está cheio de fortaleza lá. Tem Jericó, entendeu? O negócio está feio lá em Canaã. É um lugar onde tem muita guerra. Já reparou que no deserto não tem guerra? Não tem guerra. Você não vê Moisés com a congregação lutando, a não ser contra Og e Bazan. Logo quando eles já estavam entrando na terra, eles guerrearam contra 2 reis dos amorreus. Fora isso, você não vai encontrar guerra. Eles não guerreiam. O único inimigo deles no deserto é Amaleque, que simboliza a carne na Bíblia. E assim mesmo, não prevaleceram. Porque na verdade era Moisés que lutava contra Amaleque. Quando Moisés erguia a mão, prevalecia. Ele abaixava, perdia. Entende? Por quê? No deserto, crente almático não tem batalha espiritual. Como é que ele tem batalha espiritual? Ele só pensa nele mesmo. Ele nem sabe qual é o propósito de Deus. Não há batalha espiritual para o carnal, querido. Ele pensa que está em muita luta. Mas ele não está em luta. Ele só está na sequidão do deserto. Luta quem tem é quem entra na vida no Espírito. Esse tem luta de verdade. Porque esse está lutando agora para despojar o inferno. Ele quer agora manifestar algo da parte de Deus. Esse tem luta, porque ele está preocupado agora em ganhar almas, consolidá-las. Ele está preocupado agora em manifestar na vida dele um tipo de vida, de caráter, vida de cruz, de expressão de Deus. Aí vem resistência de todos os lados, seta de todos os lados. É aí que ele vai ter que derrubar fortalezas como Jericó, mas tem que depender de Deus, não é pela força dele que as muralhas vão cair. Não é coisa, não é simples quando entra em Canaã. Canaã não é o céu. Canaã é a vida plena que o Senhor tem para nós no nível do Espírito. Amém, irmãos? Isso tudo nos fala essa compreensão da dimensão tríplice. Com respeito à habitação de Deus, podemos entender. O corpo aponta para o átrio, a alma para o lugar santo e o Espírito para o Santo dos Santos. O átrio é o lugar onde todos podiam entrar, todos tinham contato. Nosso corpo também é o lugar que todos veem. Não é verdade? Todos vêm, todo mundo vê você, pode tocar em você, é acesso livre nesse aspecto. A alma já exige um acesso privilegiado, nem todos têm acesso aos seus pensamentos, suas ideias, seus sonhos, sentimentos e emoções. Também no átrio, só os sacerdotes e os levitas podiam entrar. Mas tinha um lugar mais íntimo, que era o Santo dos Santos. Ali era o lugar da comunhão com Deus, é um lugar só para Deus, esse é o nosso espírito. Existe um lugar que é só para Deus na sua vida. Ninguém tem acesso lá dentro. Só Deus. Hebreus diz, cheguemos-nos, pois, com ousadia e entremos no Santo dos Santos. Espera aí, como é que é isso? Como é que é hoje? Onde é o Santo dos Santos hoje? Onde é que eu tenho que entrar com ousadia hoje? Onde é que está a presença de Deus hoje? Onde é que Deus habita hoje? Deus habita no nosso espírito. O Santo dos Santos hoje é o nosso espírito. É aí que nós chegamos com ousadia e entramos. Amém, meus irmãos? Eu sei que, como eu disse para os irmãos, há uma ideia de religião muito exterior hoje em dia. Tudo é exterior. Você precisa ter um ponto de contato, dizem eles. Tem que ter um ponto de contato para receber ou para relacionar com Deus. Então você tem lá a fumacinha que é de fato o incenso, é a oração, é literal. Você tem lá água benzida, água fluidificada na frente da televisão, que é água de verdade. Você vai beber e vai ter comunhão com Deus naquela água. Tudo literal, tudo físico, tudo exterior. Ninguém usa o Espírito, porque não estão de fato interessados em ter comunhão com Deus. Eles querem uma fórmula. Eles querem uma varinha mágica. Como varinha mágica? O diabo é que usa, então eles usam água mágica. Entendeu? Mas só quer alguma coisa que é assim, de condão. Basta encostar que tudo acontece. Mas o Senhor propõe para você algo diferente, te convida para ter intimidade com Ele. E nesse relacionamento é que você vai crescer. Você cresce tratando com Deus, sendo tratado por Ele, no Santo dos Santos, na intimidade. Amém, meus irmãos? Precisamos ter cuidado, porque às vezes até no nosso meio tem esse aspecto exterior também. Já viram aqueles irmãos que só conseguem orar se for no monte? Ah, pastor, no monte eu tenho mais intimidade com Deus. Mas por quê, irmãos? Por quê? Ah, bom, se você está falando que é porque lá não tem ninguém, não tem barulho, lá você vai ficar sozinho, eu até entendo. Mas aí não tem que ser no monte, pode ser na beira do rio também? Na beira do rio não, pastor, aí não, tem que ser no monte. Porque na cabeça dele está mais perto de Deus, mais alto. Porque ele acha que Deus mora lá em cima. Entende? Então, como? É verdade. Como Deus mora lá em cima, se eu subir no monte, eu fico mais perto de Deus. É mais fácil orar, tem menos resistência. Já passei um nível aí do céu. Vê, algo físico de novo. E aí ele vai orar, ele fala, Deus, me ouve. Faz até um eco. Ele está chamando Deus aonde, meu Deus do céu? Onde é que está Deus? Onde é que está? Deus não está lá longe. Deus está aqui perto, a palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Deus habita no nosso espírito. Você tem que aprender a ter comunhão com Deus no seu espírito, contactar Deus no seu espírito. Essas coisas fazem parte de uma visão, querido. Eu não estou falando para você aqui apenas para passar tempo, porque eu não tenho mais o que falar, não. Eu estou falando para você porque, exatamente, isso aqui é um valor para nós. Isso faz parte de uma visão de igreja, uma prática de igreja, de uma maneira de nós encararmos as coisas de Deus. Agora, não é baseado também numa preferência meramente, é baseado em algo que a palavra de Deus claramente nos ensina. Claramente nos ensina. E olha, eu tenho visto, quando isso é realidade na vida de um grupo, como os frutos vêm. Como são abundantes. Amém, irmãos? Como são abundantes. Hebreus 10, verso 19 aqui diz, cheguemos-nos, pois, com ousadia, e entremos no santo dos santos pelo santo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu da sua carne. Jesus abriu o caminho para você ter comunhão com Deus. Essa comunhão é íntima, é para dentro, não é fora, é dentro. É dentro. Outros não podem fazer por você, é você e Deus. É você e Deus, e é pela fé. Porque Paulo diz que Cristo habita no nosso coração é pela fé. Efésios capítulo 3 diz isso. Habite pela fé Cristo nos vossos corações. Se você não crê no que eu estou dizendo, que ele habita em você, então vai perder o sentido. Mas eu creio que ele habita. Quantos realmente podem exercitar fé para isso? Fique em pé onde você está. Vamos contactá-lo no nosso espírito por um instante.